corredor da morte, veste a mortalha. Quem vai ser o próximo se a morta que não para é o Nordeste? AF na trilha sonora do cemitério clandestino onde os bichos te devoram. Eu tô no corredor da morte, veste a mortalha. Quem vai ser o próximo se a morta que não para é o Nordeste? AF na trilha sonora do cemitério clandestino onde os bichos te devoram. Para a escova, quanto os ossos, palco do pesadelo, guerrilheiros da trincheira. Vítima do escoveiro, de farda, em sintonia com o capeta mata. Frieza no olhar sedento se torna ameaça, vai a caça. Perverso, no campo de extermínio, cemitério clandestino. Tem coveiro sorrindo, coagindo. Silêncio, medo, império escadeado. O cenário é de guerra, vai. Corpos mutilados, retalhado. No mato, em sacola, tipo lixo trucidado. Ultrapassou, refeição pros bichos. No calabouço, metamorfose da miséria. Guerra anunciada, corpos ao redor as vela. Cena cotidiana, campo mina do morteiro. Semiárido, regado de sangue. Rotineiro, vacinorais, porcos que agem na madrugada. Minha etnia, vista selvagem, malícia esparda. Poço de lágrima, sofrimento incessante. Presas abatidas, mães que choram a todo instante. Foco narrativo, cabuloso, nervoso. Direto do problema do tabuleiro do jogo. Nordeste, pano de fundo, miséria ao extremo. Ponto de desalva, zona norte. Vai vendo, sobrevivendo. A cada esquina um combate. Favela, desafeto pras autoridades. Favela, desafeto pras autoridades. Eu tô no corredor da morte, veste a mortalha. Quem vai ser o próximo se a morta que não para é o Nordeste? AF na trilha sonora do cemitério clandestino onde os bichos te devoram. Eu tô no corredor da morte, veste a mortalha. Quem vai ser o próximo se a morta que não para é o Nordeste? AF na trilha sonora do cemitério clandestino onde os bichos te devoram. Se liga! Pra não virar notícia, se me pega na calada é mais um número na estatística. Produto pra mídia televisiva, é na calada que esfardado, meu irmão, atua na malícia. Agindo na frieza, na crueldade, te foge um flagrante, na sequência te lança pra grade. É embaçado do jeito que os caras trabalham. Aí meu véi, é bom respeitar as caras. Ficar invocado com nosso trabalho em cima de palco. A F relata os fatos, eu tô ligado. Qual é sua jogada? Preto e pobre é o alvo dos canalha. AF, guerrilha negra pronto pra guerra. Lutamos em prol do povo entre becos e vielas. E tô chegado, tô lado a lado, pra bater de frente e conspirar contra os otários. Eu tô no corredor da morte, veste a mortalha. Quem vai ser o próximo se a morta que não para é o Nordeste? AF na trilha sonora do cemitério clandestino onde os bichos te devoram. Eu tô no corredor da morte, veste a mortalha. Quem vai ser o próximo se a morta que não para é o Nordeste? AF na trilha sonora do cemitério clandestino onde os bichos te devoram. Igual NX Studio Records.